agora para o nosso terceiro bloco, onde vamos debater a etapa de Phoenix da Sprint Cup. A etapa que decidiu os quatro finalistas para Homestead, os quatro que vão brigar pela Sprint Cup. Bom, não vou me alongar, vou deixar o Leonardo já trazer os destaques dele. Desculpa, gente, isso é um Twitter chegando, tá? Do meu amigo Thiago Santa Rosa, meu patrão lá no Bigone Brasil. Depois vou até comentar o Twitter dele aqui, que é uma coisa até interessante. Então já vou pedir pro Leonardo trazer os destaques dele. A gente não tem muito até porque se alongar, até porque em termos de movimentação não foi uma prova, digamos assim, muito movimentada. Exatamente, eu acho que o Léo até concordou comigo então. Mas então já queria que você trouxesse os destaques, Leonardo. Depois nós vamos focar mais nos oito pilotos que estavam ali na disputa pelas quatro vagas. E depois vamos fazer um catado aí dos finalistas, meu amigo. Entendeu? Então eu queria que você trouxesse seus destaques. Se quiser incluir já os chasers ou não, independente. Depois a gente faz um resumo talvez um pouco mais amplo do negócio. Tá, vamos lá. Começando com o vencedor da corrida, Kevin Harvick, venceu a sua quarta vitória em 2014. Parabéns aí para ele aí. E o mais interessante é que o Kevin Harvick, eu tinha até falado esse número aí semana passada, né? Que ele, nas últimas quatro corridas, ele teria vencido três das quatro últimas corridas. Então agora são quatro vitórias nas últimas cinco corridas em Phoenix. Realmente um número impressionante do Kevin Harvick aí. E eu tive olhando também, na primeira corrida do ano, ele fez o melhor tempo dos três practice, ele fez o melhor tempo em dois. Nesse final de semana também é a mesma coisa. Ele fez o melhor tempo em dois practice, o Kevin Harvick. Então, o Kevin Harvick realmente aí vem virando o mestre, o mago de Phoenix. Parabéns aí ao Kevin Harvick aí. E com essa vitória aí, ele praticamente selou, né, a sua ida, a sua passagem para a próxima etapa agora, que é a final lá em Roma. Teoricamente, mesmo se ele não vencesse, ele estaria dentro, né? Mas aí temos muitas variáveis no final de corrida aí, que fica até difícil afirmar se ele estaria ou não, mas a vitória e sacramento o passaporte aí, e ele que foi o único contender a vencer nessa etapa do Chase, tá, pessoal? As outras duas corridas foram o pessoal que não é contender no Chase, que não está disputando o Chase, que venceram, acabou vencendo a corrida. Essa foi a única vitória de um contender no Chaser, dos oito, ele foi o único que venceu uma corrida. Então, parabéns aí pro Kevin Harvick aí, tá em Homestead e vou adiantar desde já, é perigoso. É o cara perigoso, eu aponto ele como um dos favoritos dos caras. Calma, vai ter um bloco de palpites aí. Ele é um dos favoritos aí, vai ser difícil tirar esse título dele. Segundo colocado, Jeff Gordon, tem que destacar ele pelo bom resultado, mas Jeff Gordon, para mim, ele mesmo perdeu para ele mesmo esse ano, ele fez igual 2007, foi passivo demais, viu tudo passar ali na frente dele ali, e não fez nada, e esse estilo de Chase não requer mais aquele pensamento de pilotar, na próxima eu vou fazer, na próxima vai dar, não. É tudo na hora, tudo prático, tudo ágil, tem que ser nessa corrida, eu vou fazer e pronto. Eu faço nessa e me garanto pro resto, para as outras. E o Jeff Gordon realmente não fez isso. Quando ele deveria ter usado a cabeça, ele não usou. Quando ele deveria ter batido, ele não bateu. Quando ele deveria ter reclamado, não reclamou. Então, Jeff Gordon, segundo colocado e fora da final em Phoenix. Perdão, em Miami. Né? Ele ficou... Phoenix foi o ponto final aí na tentativa de ser campeão esse ano. Meu outro destaque é o Danny Hedrick, que foi o pole, chegou por um momento andar muito mal lá atrás, vigésimo, ele e de Orogan, eles andaram mal pra caramba, 25º, 26º, tomaram voltas, fizeram everall, depois receberam o Luke Dog, uma corrida muito ruim deles mesmo, muito mal, mas no final aí, o Denny Hamlin salvou o top 5 e o Joey Logano salvou o top 10, terminou em sexto colocado. Então, parabéns aí pra ele aí. E meus dois destaques aí, rapidão: Greg Biffle nono e Marcus Ambrose em décimo colocado aí. Dois pilotos que no final resolveram partir com uma tática mais suicida aí, não parando aí. Acabaram terminando bem no final da corrida aí. Parabéns ao Biffle e o Ambrose aí, eles que estavam precisando de bons resultados aí. Pedrão? Bom, maravilha, Leonardo. Então, eu até tô com um pouco mais talvez, de cabeça fresca por causa de ter escrito uma coluna hoje de manhã cedo, me baseando um pouco nos números, né? O que realmente, o que a NASCAR queria, na verdade, sem sombra de dúvida, é dar ênfase à vitória. Então, para fazer um catado rápido aqui, nas três fases, né, anteriores à grande final agora que nós vamos ter em Homestead, o Kevin Harvick venceu em duas oportunidades, né? Ele teve uma vitória em Charlotte e agora em Phoenix. Na primeira fase ele já tinha feito uma média boa, na verdade, né? O Logano venceu em duas fases também, né? A gente não pode esquecer disso. O Jeff Gordon havia vencido em Dover, né? E venceu na fase anterior também, se eu não estou enganado. Ele venceu na primeira fase. Ele venceu quatro corridas, não. Só um segundo, moçada. Deixa eu só confirmar isso. Ele venceu apenas em Dover, na verdade, né? Nesse último round, ele teve um péssimo resultado, que foi Texas. Então, assim, o Kevin Harvick tem uma média, contando as nove provas, tá? Não destacando os três rounds isoladamente, o Kevin Harvick tem uma média de 8,7 no Chase. Então, considerando que fosse um Chase que não fosse por rounds, ele teria uma excelente média de chegada, né? Abaixo, lógico, do Joe Logano. O Joe Logano tem 5,3, é o piloto que tem as melhores médias nessas nove provas, né? Nessa fase final. Terminou em sexto. Em Phoenix, fez o que precisava. Ele e o Denny Hamlin, antes de já falar do Kevin Harvick um pouco, ele e o Denny Hamlin foram perfeitos no final de semana. Por quê? Eu avalio como perfeito. Porque quando você tem um problema sério, caso do Denny Hamlin, que foi um pneu furado, de Joey Logano, uma punição, e você acaba perdendo volta, a gente percebeu o quê no decorrer da prova em Phoenix? Que não existia carro rápido. A partir do momento você caía para o meio do pelotão. Então eles tiveram que fazer todo um trabalho de avanço. O Denny Hamlin chegou a pegar o wave around, mesmo fazendo esse trabalho de wave around. Depois ele acabou ficando no meio do pelotão, porque precisou parar. Depois levou volta novamente. Depois, com o problema do Joe Logano, ficaram os dois disputando o Lucky Dog. Enfim, foi um final de semana tenso. O Logano reclamando muito no rádio devido às disputas com o Rick Stenhouse Jr. principalmente. Depois ele conseguiu a vaga de Lucky Dog primeiro que o Denny Hamlin, né? Enfim, os dois precisaram se recuperar. E apesar do Denny Hamlin não ter um bom número de média nas nove etapas, como você vai fazendo eliminações, o que aconteceu? O Denny Hamlin trouxe nesse round, ele foi líder, ele saiu líder desse round, né? Ele conseguiu abrir aí em relação aos demais. O Joe Logano, ele colocou um ponto de vantagem, né? Ele fez 112 pontos dentro desse round. Joe Logano fez 111, o Ryan Newman 103 e o Kevin Harvick fez 102 pontos. O Kevin Harvick e o Jeff Gordon ficaram empatados. A vaga seria do Jeff Gordon em caso de ele terminar à frente do Harvick por pontos, na verdade, né? Ele faria mais pontos. Ele acabou perdendo a vaga para o Ryan Newman, quando o Ryan Newman ultrapassou o Kyle Larson naquela curva. Depois nós vamos discutir o movimento do Ryan Newman, tá, gente? Até vai ter bastante pergunta relacionada a isso, então eu não vou querer debater ele aqui agora. Mas, enfim, então, Denny Hamlin e Logano fizeram por merecer para estar na final. e o Kevin Harvick fez o que era necessário para estar na final, que era vencer. Então, de certa forma, foram beneficiados pilotos regulares neste último round, como Joey Logano e Denny Hamlin, um piloto vencedor como Kevin Harvick e o grande regular em toda a história, que é o Ryan Newman, que nas 9 provas teve 9,7 de média de chegadas. Nas 9, o Denny Hamlin teve 12,4, menos do que o Keselowski, que foi 11,22, que o Jeff Gordon, que foi 11,5, e mais do que o Cal Edwards, que foi 14, na verdade. Então, assim, esse formato, porque eu aceitei ele já, né? Na verdade, a NASCAR enfiou ele boca abaixo em mim no começo, e agora eu tive que aceitar e tô gostando, achando que realmente é um sucesso. Porque, de certa forma, ele está sendo justo. Ele está beneficiando quem vence, ele está beneficiando quem é regular em determinado round e também acabou beneficiando quem for regular nos 3 rounds, que é o caso do Ryan Newman, que não venceu em nenhuma oportunidade, tanto na temporada regular quanto agora, mas foi muito regular nessas 3 etapas. Então, por isso ele mereceu a vaga. Entrando no mérito do Jeff Gordon, que a gente comentou já bastante semana passada, o Jeff Gordon, para mim, ele perdeu a vaga lá no Texas. Ele poderia ter optado por largar por dentro, primeiro erro, largou por fora, deu a linha para o Jimmy Johnson. Segundo, abriu uma porta para o Keselowski. O Keselowski estava desesperado, tinha tido um problema mecânico em Martinsville. O Keselowski precisava muito mais do que o Jeff Gordon no resultado. O Jeff Gordon tivesse terminado em terceiro, ele tinha classificado com uma folga imensa em Phoenix. Não precisava nunca de um segundo lugar. Ele precisava de um 18º, 20º lugar chutando. Talvez até menos ele precisaria. Contando que ele terminou em 29º, se ele tivesse terminado em 28º no Texas, com esse segundo lugar ele teria se classificado. Enfim, então assim, o Jeff Gordon não pensou, provavelmente, naquele movimento do Texas. Enfim. O Kevin Harvick não deu chance para ninguém no domingo, fez o trabalho dele, excepcional a prova do Kevin Harvick, driver rating dele, rating dele perfeito lá em Phoenix. Então, assim, não temos o que discutir. E outra, mereceu a vaga, porque a campanha dele no ano foi muito bom, foi muito justa. Ah, a gente tem um Keselowski de fora, venceu 6 corridas e tal, vamos começar com esses questionamentos, mas a gente tem o próprio Ryan Newman de exemplo em 2003, que venceu 8 corridas e nem chegou perto de ser campeão, entendeu? Então, de certa forma, o Keselowski também paga um pouco pela temporada dele e também porque ele não teve tantos resultados digamos, brilhantes durante essas 3 fases anteriores. Mesmo as 2 anteriores a esse Eliminator Round. Enfim, eu acho que a NASCAR cumpriu com a obrigação dela com esse novo sistema. Independente do campeão, o que eles queriam era um campeão talvez novo ou um campeão diferente de que não fosse o Jimmy Johnson, né? Então isso eles já conseguiram. Pela primeira vez nós vamos ter algum desses 4 pilotos vai ser campeão pela primeira vez, né, na Sprint Cup. Então, eu já considero que foi um sucesso. O que vai acontecer na etapa de Miami é outro negócio, nós vamos comentar também no próximo bloco. Mas, em termos de ter cumprido o papel, esse novo sistema cumpriu sim e me agradou muito. E eu acredito que não deva haver mudanças. Na verdade, ele tem agradado de forma geral, né? A prova em Phoenix, por exemplo, deu a maior audiência dentro de 5 anos, né, para a ESPN dentro dessa etapa de Phoenix aí, a maior nos últimos 5 anos. Já tinha crescido anteriormente na etapa do Texas. Então, vamos lá. Passaram Harvick, Denny Hamlin, Joey Logano e Ryan Newman. Bom, o que, que eu queria enfatizar? Jeff Gordon já... Matt Kenseth foi talvez um piloto irregular dentro dessa fase. O Cal Edwards comendo um pão com o diabo amassou, levou esse carro da Roush muito longe, talvez se beneficiando de alguns erros dos seus adversários, mas eu não o via na final realmente. Em termos de palpite, para mim, só entrou o Denny Hamlin aí, que é um cara que eu achei um tanto quanto apático no Chase, mas, por fim, a regularidade dele nesse último round colocou ele na final em Miami. Sobre a prova, é óbvio que o que contou mais, com exceção do Harvick, que dominou, né, de forma absurda o evento, é as estratégias de pneus. E foi isso, no final, que acabou proporcionando o embate entre Ryan Newman e Kyle Larson. Para a gente esclarecer, foi uma amarela, né, na volta 300, 298. E alguns pilotos optaram por parar ou não. Na verdade, na 289, que foi a amarela que os pilotos optaram por decidiram se iam parar ou não. Ryan Newman não parou, relargou em quinto à frente do Ambrose, do Larson e do Truex Jr. E alguns pilotos que pararam começaram a avançar muito rápido, né? A gente teve aí, por exemplo, dos pilotos que pararam. Keselowski já havia parado antes, o próprio Denny Hamlin, o Joey Logano, Kurt Busch, Dale Earnhardt Jr., o Greg Biffle não parou, e aí o Ambrose não parou, o Newman não parou, o Truex não parou, não, o Ambrose parou, o Truex parou e o Larson parou, o Ryan Newman não havia parado, Kurt Busch também não, havia parado, o Dale Earnhardt também havia parado, os seis primeiros não haviam parado, que foram os seis que finalizaram, Joey Logano, Hamlin, Keselowski, Kenseth, Jeff Gordon e Kevin Harvick. Enfim, muito se questiona o movimento do Ryan Newman, né, Leonardo? O Ah, isso pessoal foi. mais comentou assim. Minha opinião, antes de responder as perguntas no próximo bloco, é simples. Isso é válido desde 1949 na NASCAR, ainda mais quando se trata de te levar para uma final ou te dar um título. Então, nessa hora, meu amigo, não adianta vir aqui conversar, falar que tem que respeitar o companheiro, que não podia fazer isso com o Kyle Larson, porque não tem isso. Se o carro suporta a pancada, meu amigo, chegasse os dois destruídos lá, porque o Ryan Newman, ele falou que ele veio calculando esse movimento duas ou três voltas antes. Ele falou que, e o Kyle Larson vinha numa briga muito forte com o Marcos Ambrose. Então ele pensou, eu só tenho essa opção, eu só tenho essa opção, e ele foi lá e fez. E é isso que o verdadeiro fã de NASCAR, ele gosta. Que gosta de piloto que vai lá e dá o sangue mesmo. Foi o que o Keselowski fez quando viu a porta aberta para o Jeff Gordon, em relação ao Jeff Gordon lá no Texas, e o movimento que o Ryan Newman acabou fazendo. O próprio Keselowski falou uma coisa muito interessante. O contato entre ele e Jeff Gordon lá no Texas não foi intencional. E realmente não foi intencional. De ambas as partes, o Jeff Gordon deveria ter sido mais cauteloso, na minha opinião. Mas o contato do Ryan Newman foi sim intencional. Ele escorou no carro do Kyle Larson para tangenciar na curva, tanto que o Kyle Larson acabou no muro. Mas isso aí, sem perguntar se é válido ou não, eu acho válido demais. Da mesma forma que eu acho válido. Se o Ryan Newman estiver liderando a prova e o Kevin Harvick estiver atrás dele na última volta, na última curva, o Kevin Harvick tiver a oportunidade de dar um bump e desestabilizar o Ryan Newman, eu vou aplaudir de pé o Kevin Harvick. Ou qualquer um que seja, o Logano mesmo, o próprio Denny Hamlin. Ou até o Ryan Newman fizer o mesmo movimento, porque vale título. Se o Stock Car te dá essa possibilidade, meu amigo, para que a gente vai limitar isso? Isso traz mais emoção ao evento. E é assim desde 1949. Tem carro batendo porta com porta lá em Daytona Beach. Faz tempo, Metade areia e metade terra. Então são mais de 60 anos que isso acontece. Então eu não sei por que todo esse chororô agora, questionando se é legal ou não é. É NASCAR, meu amigo, e NASCAR toda a vida foi assim. E o Ryan Newman tá de parabéns por ter feito um movimento ousado. O próprio Kyle Larson entendeu, então por que nós vamos questionar o movimento do Ryan Newman? E não duvide se o Kyle Larson não faria o mesmo se estivesse na situação que o Ryan Newman estava. O próprio Ryan Newman disse isso. A matéria que eu li do Larson, ele falou assim, ó, ele tá disputando o título, aí essa era a forma que ele tinha pra classificar. Então ele fez o que era preciso. O Kyle Larson não ficou bravo, quer pegar o Ryan Newman, tá tudo certo entre eles. O próprio Até Newman foi também postado foto, o próprio Newman mencionou que em Eldora o Kyle Larson também por várias vezes deu na porta da truck do Ryan Newman na primeira prova de Eldora lá em 2013, né? Que foi, então assim, é uma coisa corriqueira, assim, se considerando numa pista de terra, então a gente chega a suar hipócrita, né? Se a gente for questionar, por exemplo, o que o Norman Bailey fez com o Clay Greenfield e vice-versa lá em Eldora, naquela prova de classificação, né? Tem gente que vendo aquilo lá hoje, pensando que essa filosofia em cima do Ryan Newman, tinha que mandar prender o Norm Bennett, então, quando ele saiu de lá. E não, e todos aplaudimos de pé. Inclusive, o Norm Bennett se tornou um mito, né? Da NASCAR depois daquela apresentação lá. Então, acho que assim, se tem a possibilidade de acontecer um movimento, os carros permitem, você precisa da posição, meu amigo. Quem pode mais chora menos, e vai ser assim que vai ser em Miami. Essa é a minha opinião. Entendeu? Eu acho que foi um movimento limpo, vale, é legal na Stock Car, na NASCAR principalmente, né, que é a legítima Stock Car mundial, é a pioneira, enfim. É legal e ponto. Quem pode mais chora menos. E vamos para Miami. Leonardo Guina, comentários. Você quer falar alguma coisa sobre os quatro que passaram? Se tinha que ter passado alguém no lugar de alguém? Se não, tá tudo beleza, é isso aí, vida que segue, não tem choro nem vela, o formato foi aprovado, um sucesso. Não. O Pedrão teve a boca calada porque ele foi um dos maiores críticos desse novo Chase e agora ele está tendo que engolir. Pode ficar à vontade. Está sendo obrigado a engolir tudo e falar que não. Reconhecer, mas não, é isso mesmo. Um final de corrida super tenso na volta. Na volta 35 ali, faltando 35 voltas ali, né, pra terminar a corrida. Final super tenso pra ver quem vai, a hora ficaria de fora Hype, Johnson, Keselowski, Edwards. Depois foi mudando isso e chegou até nas últimas voltas ali, onde que o Ryan Newman precisava ganhar mais uma posição pra tirar, já que ele estava empatado, para tirar o Jeff Gordon da zona de pontuação. O Jeff Gordon estaria na zona de pontuação, mas ele estava empatado por pontos. Né? Empatado por pontos, então o Ryan Newman precisava de mais uma posição para ficar um ponto à frente do Gordon, e assim ele e o Ryan Newman classificar, já que Harvick entraria com a vitória aí na final lá em Homestead, semana que vem. Semana que vem não, próxima semana, né? Então, assim, o Ryan Newman fez o certo, bateu no Larson, veio na loucura, arriscou tudo que tinha, não pensou mesmo para arriscar, arriscou tudo que tinha, usou o Larson de escora, escorou no Larson para conseguir alguma coisa ali, e tá aí. Isso foi o que o Keselowski fez lá com o Jeff Gordon no Texas. E pilotos assim que merece avançar, né? E o Jeff Gordon, ele tinha que ter. Ele teve duas oportunidades para atacar, para bater, para empurrar, colocar para fora o Kevin Harvick. E ele acabou não fazendo, viu o Kevin Harvick passear. E quem chupou o dedo foi o Jeff Gordon aí. Então, infelizmente, uma pena aí pro Jeff Gordon, que para mim perdeu para ele mesmo. Dos eliminados, Kyle Edwards, momento algum, mereceu chegar até onde chegou, mas chegou, bateu ali na trave ali, chegou até em Homestead, né? Então, perdão, até em Phoenix, não vai para Homestead para lutar pelo título. O outro para mim eliminado ali, o Matt Kenseth, também, infelizmente, não vai poder lutar pelo título mais uma vez, como fez no ano passado. O Jeff Gordon também, né, outro piloto que já falei dele aqui, que poderia ter lutado por mais, poderia ter feito um pouco mais para ter a chance de ir para a Homestead. E o Ben Keselowski, que infelizmente, acabou não dando nada certo para ele aí na fase final aí, ficou de fora do Chase 2014. Pedrão? Bom, é isso aí. Pneus foram o principal fator lá, né? Como eu já tinha mencionado. Troca 4, troca 2, não troca, pararam, não pararam, enfim, foi isso que proporcionou no final essas disputas aí, e inclusive a briga entre o Newman e o Larson. Eu acho que foi, como eu já disse, totalmente justo as classificações. Fizeram por merecer os pilotos que estão lá, sendo regulares, vencendo corrida ou não, independente disso, e por toda a temporada, Valiano. Não adianta a gente querer pegar aqui hoje e comparar com um campeonato de pontos corridos. Já tem 11 anos que a gente não tem mais um campeonato de pontos corridos. Ah, ó, Jeff Gordon. Jeff Gordon talvez já seria 10 vezes campeão e a NASCAR ia ter que inventar um formato para mudar isso aí, porque ninguém mais ia aguentar o Jeff Gordon sendo campeão. Provavelmente, se fosse um campeonato de pontos corridos esse ano também, deveria ser campeão, já que ele ainda leva 29 pontos de vantagem para o Joe Logano. Pois o formato não é esse, não adianta a gente ficar chorando. Ah, porque se o formato fosse esse agora no ano passado, o Dale Jr. era campeão, é. Sim, né? Se minha mãe tivesse quatro rodas, ela era uma Kombi, enfim. Vida que segue, se o seu piloto foi eliminado, acontece, infelizmente. O meu já foi faz tempo, e então resta a gente... O meu tá em Homestead. A gente achar algum que a gente gosta mais e torcer e apoiar, porque o público está acompanhando, o formato é tenso e é interessante e vai ser muito curioso para ver o que esses quatro vão armar lá em Miami de alguma forma. Lembrando que ainda tem outros 38 caras correndo junto com eles, né? Então, assim, 38 não, 39, né? Então, vai ser de arrepiar o cabelo do relógio, como meu pai costuma dizer. Bom, acho que sobre Phoenix é isso aí, né, Leonardo? Eu vou trazer só os campeonatos, como que ficam, na verdade. Vou até descartar o campeonato de pontos corridos, que eu acho que é um dado irrelevante no momento que a NASCAR adotou de vez os chases, né, independente do formato. Ainda o povo questiona muito se a NASCAR pensa em mudar ou não, caso aconteça alguma coisa, enfim. Depois nós vamos deixar isso para debater no bloco de perguntas. Antes de resetar, né, porque a NASCAR está resetando os pontos a cada round, né, por se tratarem de três rounds, dos oito que haviam passado... Curiosamente, Pedrão, só já pegando o gancho do resetar aí, curiosamente, eu penso que se resetar os pontos aí foi o mais fantástico de tudo. Porque começa tudo do zero de novo, né, na verdade foram três minis campeonatos até agora, né, que se você é beneficiado pela vitória. Então, assim, a gente tem 26 etapas, que independente da etapa que você vencesse, você já estaria classificado, você participou de mais três mini-campeonatos. Sendo regular ou não, você foi passando, vencendo, você avançava. Então, acho que, assim, de certa forma, o grande X da questão foi esse, né? De resetar os pontos e começar do zero sem dar bônus para ninguém. Porque teve campeonato de Chase, por exemplo, teve um ano que o Tony Stewart, 2005, que ele foi campeão sem vencer nenhuma prova do Chase. Ele venceu 5 etapas antes, os pontos que ele tinha de bônus, 15, ele ainda conseguiu abrir mais 20 em relação ao Greg Biffle. Ficou com 35 de vantagem no fim do campeonato, sem vencer nenhuma prova. Enfim, então quer dizer, não é vencer no Chase que torna campeão. E o próprio Tony Stewart quebrou essa regra, vencendo 5 corridas nas últimas 10, sendo campeão por um ponto em cima do Cal Edwards, que tinha só uma vitória, e era um piloto extremamente regular, teve média de 9,7 naquele ano. Então, assim, não adianta. Por mais que a NASCAR invente um formato, de alguma forma, ser regular vai acabar te beneficiando, e de alguma forma uma vitória vai também te ajudar. Enfim, eu acho que dá 100% de ênfase à vitória... É impossível, e aí sim seria injusto. Essa é a minha opinião. Enfim, vamos lá. Antes de resetar, a gente tinha 8 nessa disputa, né? O Kyle Busch já tinha ficado com 2.000 e poucos pontos, né? Hoje ele tem 2.280, né? O Cal Edwards ficou em oitavo com 4.088, ele somou 88 pontos nessas últimas 3 provas. O Brad Keselowski somou 95 pontos. O Matt Kenseth somou 100 pontos. O Jeff Gordon somou 102. O mesmo número de pontos que o Kevin Harvick somou. Porém, o Kevin Harvick só subiu com a vitória, porque o Jeff Gordon tinha 2 segundos lugares. O Kevin Harvick tinha apenas 1, mas aí ele conseguiu a vitória. Então ele classificou pela vitória. Ryan Newman somou 1 ponto a mais do que Kevin Harvick e Jeff Gordon, 4.103. O Joe Logano, 4.111. E o Denny Hamlin, 4.112. Só Hamlin e Logano realmente tinham folga, né? O Ryan Newman precisou daquele coelho na cartola mesmo para se classificar. Trazendo o campeonato resetado, todos os 4 têm 5.000 pontos. Lembrando que não existe ponto bônus em homestead, tá, moçada? Não vai Não existe ter, nada. Zero. não tem nenhum ponto de bônus. Você entra, primeiro, você não entra com nenhum ponto de bônus. Todos os quatro têm 5 mil. Se você liderar uma volta, você não vai ganhar um ponto de bônus. Se você liderar 190 voltas, você não vai ganhar um ponto de bônus a mais, por ter liderado o maior número de voltas. Enfim, você tem que chegar na frente dos outros três oponentes seus para você ser campeão. Se três baterem, terminar 40º e 41º e 42º que seja, basta você chegar em 39º que você é o campeão e é isso que importa. Enfim, todos os quatro têm 5 mil pontos. O quinto colocado, que vale uma premiação em dinheiro, no momento é o Brad Keselowski com 2.320 pontos. Da mesma forma que os pontos são resetados para cima, eles são computados para baixo depois. Então, o Keselowski é o quinto com 2.320, o Jeff Gordon é o sexto com 2.312, o Kenseth 2.296 e o Kyle Busch 2.280. O Kyle Edson ainda é nono, 2.278. E o Dale Jr. é o décimo com 2.271. Para a gente ter noção do tão fraco que foi o desempenho do Jimmy Johnson, ele é o 13º no campeonato com 2.239 pontos. O primeiro dos que não foram para o Chase é o Kyle Larson. A gente tem que mencionar que está fazendo uma temporada fantástica, sim. Ele tem 1.049 pontos. Ele leva 74 pontos de vantagem para o Jamie McMurray, que é o 18º. Alguma coisa sobre o campeonato, Leonardo? Alguma coisa sobre Miami? Ou vamos deixar tudo para o bloco de perguntas e palpites? E aí a gente já mata a Vamos cobra e deixar. mostra o pau. Não, vamos deixar então tudo. Eu tenho estatísticas aqui dos quatro. Vou deixar para falar tudo no bloco de. No próximo bloco. Antes de dar os palpites, a gente dá uma geralzona, faz algumas previsões aí, um preview aí como deve ser a corrida de Homestead. Maravilha, maravilha. Então é isso aí, moçada. Nós vamos encerrando esse bloco e aí nós voltamos para responder aí as perguntas dos ouvintes e deixar também os nossos palpites para amanhã. Look inside.